Nós informamos que não recebo informação sobre a aeronave e nem temos conhecimento de algum tráfego além do seu nessa região. Mantenha a consolidação para Feira de Santana e chame para a descida. Poderia confirmar a informação? Logo 802, autorizado o táxi via Alfa, chame para ingresso táxi via Juliette. Cliente via Alfa, chama na do Juliette, 9802. Para o táxi da 3191, 199 a bordo, 3h40, Campina. 016, é o Sinéo, 6200. 40 PV 199. 199, copiado, 3191. Táxi aprovado via pátio principal Índia até o ponto de espera da pista no 0. Ajuste no 0 no 6. No ponto de espera, quando pronto, chame torre em 118, decimal 95, 3191. Tenha um bom voo. Obrigado, pátio Índia, ponto de espera 118, decimal 95, 3191. Azul 4207, coordenação com a equipe de solo. Após o Alfa 321 da TAM passar a saldo em direção ao ponto de espera pista no 0, chegue em nível curso 53. Chame o táxi Azul 4207. Após a passagem do TAM, autorizado para o TIDEC em acionamento Azul 4207, coordenação com a equipe de solo. Do 9802, dará passagem em estação após ingresso Juliette para remota do pátio principal, atento ao sinalizador naquela remota, o 9802. Ativo, vai dar passagem para o aeroporto da TAM, após estar autorizado ingresso via Juliette no pátio principal, aguarda na remota, o 9802. O solo poderia confirmar, o Airbus já ultrapassou Juliette aqui. Afirmo, livre ingresso então para a remota do pátio principal, senhor. Está autorizado ingresso, remota da parte principal, 2982. 1962. Gol Salvador, muito bom dia, gol 1162. Bom dia, gol 1162, autorizado Alfa Juliette até o portão 10 do parte principal, 1162. Alfa Juliette, 1-0, gol 1-1-6-2. Torre da 3191, bom dia, posso esperar pronto. 3191 autorizado, alinhar e decolar, vento 1-60 graus, 1-5-9. Alinha decolada 1-0, tá 3191. Ok, Salvador, opera visual. Pode confirmar o seu estimado de pouso em Feira de Santana, o Zulu Oscar Alfa? Azul 4060, assume identificação, voe direto do nada presente, desça para 4 mil pés com ajuste no 0 no 6. Do 4060 controle. Poderia confirmar os dados do passageiro? Afirmo, é passageira Thaís Ferreira de Santos, idade 26 anos, idade espalhada. Patrona? Na poltrona, pode tirar a janela aqui na poltrona 1. autorizado, poltrona 1. O senhor, você está apoio de ambulância no solo? Aqui, nós já solicitamos a companhia e a gente quer falar com o pessoal bem para ela. Estão prontos. 7, azul 4060. Confirme, 076, roda. 076. Copiado, azul 4207, fax aprovado à direita, até o ponto de espera no 0. Ajuste no 0 no 6. No ponto de espera, quando pronto, chame torre em 1 no 8, 95, 4207, tem um bom voo. Obrigado, táxi à direita, quando pronto, espera, 1 no 8, 95, obrigado, bom dia, 4207. Torre Salvador, Altan 3, 1, 9, 1, transfer. Altan 3, 1, 9, 1, contato radar, estou preparando isso de voo 340, saída da El. 3, 1, 0, da El, Altan 3, 1, 9, 1. Aeronaves na escuta do controle, informa que o Salvador opera instrumento, teste de 600 pés, visibilidade 3 mil metros, chuva moderada. Tem, 6200. 6400. Aqui Salvador, 4207, ponto de espera, pronto. Autorizado, a linhagem decolar. Vento 160 graus, 15 lá. Ali decola azul 4207. Nada, sinalaria 7, foi reportabilizado. Redescendo para 2000, com 1016, reportará estabilizado, LS da 10 com MR 200. Salvador, é um passageiro 2262, presente da informação Tango, autorização conquista. Mas eu não copiei, poderia repetir? Não, passageiro 2262, presente da Tango, autorização conquista. 2262 do passageiro, bom dia, senhor. Por gentileza, o senhor poderia confirmar o horário do seu plano? Ah, só um minutinho aí, vou confirmar. Uniforme, agora é a corrente. Galinho, eu tenho 360 já aprovado, já está pronto para a cota? Bom, 556 autorizado para Serra Bravo, Golfo Lima, via rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 360. Pista em uso no zero. Primeira curva à direita, saída da El, após Dael, voa Leda, após Leda, voa direto, posição Irumi. Controle 120.8, aciona 5025, voo 556. Corregimento correto, voo 556, por 14, chame tanto para o posicionamento. Solo é o 2262 da passarela, presente de caos fora, voo 500, Zulu. Voo 500, Zulu. No plano, tem voo 500, Zulu, para o meu ABT, senhor? Afirmativo, informado agora pela companhia, o horário do caos fora. Muito bem, 1500, eu devo estar recebendo o plano do senhor em aproximadamente mais 2 minutos, que já tratado pelo centro específico, só aguardo um momento mais para esse plano 2202. Tá, joia, estamos aguardando a escuta, obrigado. 4207, solicita para o Açul, 20 milhas. Azul, 4207, sempre. A 3191, chame o Centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 251325, boa. O Xené 6200, passa a Duna, complete final LS, chame a torre 11895. 1895, Xené 6200. Torre Salvador, bom dia, Xené 6200, estabilizado LS 10. Xené 6200, informe avistando. Estima o teto de torre de 600 pés. Chuva leve na vertical e um pouco mais moderada na final. Pista molhada, vento 170 graus, 20 nós agora. Ok, reportará visual Xanar 6200.